a meia luz. A luz parece apagar, os postes apagam o brilho, com a vida, a sua raiz, a sua cablé, é muito forte, a sua semente irá produzir, mas fazer algo devemos, se quiser matar a fome. Não vamos voltar ao passado, se não é para apenas lembrar, se não é para não retornar os errores a serem replicados. Vamos evoluir, para que a vida e sua semente não parem de evoluir. A meia luz, a luz parece apagar, os postes apagam o brilho, com a vida, a sua raiz, a sua cablé, é muito forte, e sua semente irá produzir.